pesada carga da solidão. Até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. Se perderam nos areiões, ficou o pó da saudade no cabeçalho e o choro das minhas mágoas nos seus cocões. Todos temos nossa canga, mas nós não puxando a pesada carga da solidão. Até que o carro da vida um dia para o lamaçal sem saída do coração. Obrigada. Nós vamos chamar agora uma moça, ela é a rainha do sertanejo. Ela é a rainha da música sertaneja, sempre foi. Vamos trazer para vocês a Nelva Aguiar. Obrigada, gente, boa noite.